Aquarianos, uma TV de duas polegadas, uma churrasqueira móvel, uma bicicleta, um sorteio, sorteio pela Guria Federal no dia 8 de julho, que encerra a nossa festa social. E eu participaremos dessa festa no dia 15 e 18 de julho. Os episódios do próximo sábado, dia 27, será na igreja Nossa Senhora de Fátima, na Vaz do Rigoni, às 6 da manhã. A Santa Casa de Misericórdia continua com a campanha de alimento não perecível. Colabore deixando seu alimento aqui na igreja matriz ou em outros postos já combinado. A partir do mês de julho, a devolução do nosso dízimo aqui na igreja e paróquia São Sebastião será no segundo domingo do mês, segundo final de semana. Então traga sua carteirinha nas missas no segundo final de semana, ou antes do segundo final de semana, deixando na secretaria ou na secretaria paroquial, para que no dia da devolução do dízimo, você pode concorrer sorteando aí uma palavra de Deus na Bíblia, nas missas aqui na matriz. Também nós temos o terço pelas vocações, está no ano vocacional. Toda terça-feira, às 8 da noite, na igreja São Benedito, nós temos o terço pelas vocações. Agora, transmissão pelo Facebook da paróquia. Acompanhe e reze conosco pelas vocações sacerdotais, vocações em geral, o mês das vocações. Reze conosco toda terça-feira, pelo Facebook, às 20 horas. Termine nosso momento de oração com a bênção, por intercessão de nosso padroeiro São Sebastião. E hoje, dia 22, Santa Rita de Cássia, peço a você e sua família a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rádio Vinícola apresenta a bênção do Padre Donizete Tavares de Lima, gravada em Tambaú, na Igreja de São José, hoje santuário de Nossa Senhora Aparecida. Adiutore nostri, Domine Domini, Domine que exalte oração a meia, Domine os bobispos, oremos Deus por ver santas criaturas vistas, prestes mulheres, Pede o nome da abençoa, pensa a princípio a ser Cristo, sobre o nosso amém. Benedicto Deus potente, Pater, Filho e Espírito Santo, descende vós, Mãe de sempre. Amém. A Rádio Vinícola apresentou Ave Maria, oferecimento e casa, harmonia das formas. ZYL 338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, sul de Minas. Emissora da organização Vicente Salles. Poder te abraçar, que um carinho posso dar.

Nativa. Você se desfazer de mim. E aí? Só não contava com os juros que a saudade no futuro ia te cobrar por mim. Agora tá distante demais, vai fazer isso com os outros lá. Sertaneja, Zé Neto e Cristiano, bebida na ferida. Ó, que cicatriz, essa é a vantagem, né? Seguinte, gente, tá valendo a camiseta Nativa, mais um Montegril, presentões de hoje aqui no Arena. Você quer? Então manda seu áudio. É. Estamos aqui esperando, gente. 9198-441-6545. Só vem. Arena, Arena, Arena Nativa. Britanhar com a Nativa. Nativa. Tem cada prêmio legal pra você britanhar. Pipoqueira, Top Grill, Air Fryer, cafeteira, secador de cabelos e muito mais. Participe dos sorteios e das brincadeiras na programação da Nativa e vem britanhar com a gente, porque os melhores prêmios são muito mais Nativa. Apoio Britânia. Se prepare pra britanhar sua vida. Nativa. Escolha jogar junto com o futebol feminino. Cadastre-os e seu Visa para concorrer a viagens para a Copa do Mundo Feminina FIFA. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Consulte regulamento e número do certificado SRE em vaidevisa.com.br/vaibrasil. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. Lá em casa tem Italac. A Sorridentes abre o seu sorriso. Afinal, um sorriso de verdade ajuda a melhorar o dia. Faça uma avaliação na Sorridentes. Lá você encontra tratamentos clínicos, ortodônticos, estéticos, facetas e muito mais. Agende sua avaliação pelo telefone 0800-729-1714 e cuide da sua saúde bucal com conforto e qualidade. Sorridentes. Sorriso de primeira para gente de verdade. Responsável técnico Dr. Fábio Simões da Silva, CRO 117-524, CRO da Clínica 12080. Medicamento bom, o Brasil já conhece. É de confiança, é da MS. O da caixinha azul, você não esquece. É de confiança, é da MS. Feito do jeito que você merece. É de confiança, é da MS. Não hora de pedir seu medicamento, peça IMS. Sua saúde merece. Você está ouvindo Arena Nativa. Oferecimento Brutal Acabamentos. Promoção Obra Premiada da Brutal Acabamentos. São 8 sorteios em vale compras de 3 a 5 mil reais. Os sorteios acontecerão ao vivo na loja matriz em Espírito Santo do Pinhal, sempre no último dia de cada mês, de maio a dezembro. Acompanhem nossas redes sociais, sigam nossas páginas, visitem uma de nossas lojas e participe de mais um show de prêmios. Brutal Acabamentos, completa para realizar seu sonho. Eu não troco a minha Nativa por nada. Como é bom ouvir um filho respirando tranquilamente. É por isso que o governo de Minas fez um investimento 4 vezes maior nas UPAs para enfrentar as doenças respiratórias mais comuns nesta época do ano. Mas você precisa fazer a sua parte. Consulte o calendário de vacinação da sua cidade, procure uma unidade básica de saúde e leve seu cartão de vacinação. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. A Nativa é minha melhor amiga. A Nativa é tudo e muito mais. Nativa! Morandim, soluções para a sua construção. Preços especiais o ano todo. Vergalhões, telas, arames, treliças, ferragens sob medida, corte e dobra, ferragens amarradas, prontas para a sua obra. 19 974 22 30 78. Economia é no Marte Minas. Peixe bramutado inteiro limpa congelada, quilo 11,98. Contra filé bovino porcionado ou inteiro resfriado, peça quilo 36,90. Limpeza suína saudade congelada, pacote 2,5 kg, 29,95. Bebida light ou chocomil 200 ml, 95 centavos. Ofertas válidas para Passos e Poços de Caldas. Cartão Marte Minas, crédito extra com até 40 dias para pagar. Vai nossa loja, aproveite. Vem, que tem uma rádio de verdade feita pra você. Eu quero o Pix da Nativa. Você ganhou! Eu ganhei mesmo, Júlio. Patrícia Daniela Silva? É você? Eu sou eu mesmo, eu juro que eu ganhei mesmo. Você ganhou R$300 da Nativa. Você quer um Pix? É claro que eu quero, meu amigo. Pronto, R$300. Acabei de fazer um Pix pra você de R$300. Fechou? Mas é claro que sim, meu amigo. Tá emocionada, Patrícia? Tá tudo bem? Meu Deus, é verdade mesmo? É verdade mesmo. Você ganhou. Parabéns. Obrigada, Johnny. Deus abençoe. Nativa. Aqui é muito mais emoção. Nativa. Rádio que mais dá prêmios no Brasil. Nativa, Nativa, Nativa, Nativa. Vem pra Arena Nativa. Arena Nativa. Fala mal de mim não, hein? Fala não. Mais um lado embaixador. Nativa. Mais uma que explodiu. Nativa. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato de turco meu. Fica aí cuspindo no prato de turco meu. Pode falar, pode falar. Mas fala a verdade que até hoje tô menor. Pode falar, pode falar. Mas fala bebezinha que até hoje tô. Beijinho na boca. Puxa meu cabelo, queira minha roupa. Fazer gostosinho. De mim pra vários amigos meus. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato de fogo meu. Fica aí cuspindo no prato. Falou mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato de fogo meu. Bota a mão pra cima, Maceota. O embaixador. O embaixador. We'll be right back.

essa vida de farra. Tô precisando de dengo, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você, só tô querendo você. Tô precisando de dengo, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você, eu só tô querendo você. Larga tudo e vem me ver. Oh, oh, oh, oh. Um abraço aos cárgeles, tchau. Tamo junto. A Nativa é tudo e muito mais música sertaneja. João Gomes, quem que não gosta de um dengo, né? O dengo é bom, hein? Bom também que o Gael apresentou aqui, tá? Camiseta Nativa, mais um multigrill. Fazer aquelas comidas no meio da mesa, dar uma chapeada no hambúrguer, fazer um cheeseburger ali, esquentar um pãozinho, uma delícia. Camiseta Nativa e multigrill, você quer? Então vem, participa, manda seu áudio, 9198-441-6545. Se você curte as histórias do Aconteceu Comigo, agora você pode ouvir quantas vezes quiser. É que elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/RedeNativaOficial. Esse é o canal da Nativa. Tem lives, tem vídeos e agora as histórias que vão ao ar no Aconteceu Comigo. Aproveita para se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. youtube.com/RedeNativaOficial. Aconteceu Comigo. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. Lá em casa tem Italac. Escolha jogar junto com o futebol feminino. Cadastre use seu Visa para concorrer a viagens para a Copa do Mundo Feminina FIFA. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Consulte regulamento e número do certificado SRE em vaidevisa.com.br/vaibrasil. Quem gosta de diversão merece a programação completa da Sky. Afinal, a Sky tem tudo que você e a sua família gostam. Você já ouviu falar do Sky pré-pago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digo, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães? Ligue agora para 0800-728-7166. Sky, a gente se diverte junto. De 8 a 11 de dezembro, você vai fazer a viagem dos seus sonhos. E ela é muito mais em conta do que você imagina. É o navio Daniel, 40 anos, com shows inesquecíveis. Daniel! Estou apaixonado! Fábio Júnior! Bruno e Marrone! Paula Fernandes! Pericles! E Maurício Manieri! Com participação especial de John Secada e The Gypsy. Vendas acesse naviodaniel.com.br. Informações 11-3624-9007. Venha sentir essa experiência na Rota do Sol, com muito amor e o oceano como cenário. Navio Daniel, 40 anos. Realização, promoção e óculos entretenimento. Patrocínio Sorridentes. Sorriso de primeira pra gente de verdade. Ligue 0800-729-1714 e agende sua avaliação. Vem que tem Nativa a bordo com você. Nativa. Ô Chico, cuidado aí no conserto dessa antena, hein? Câmbio. Tá acostumado, chefe, câmbio. É, tá acostumado, mas é perigoso, hein? Chefe. Perigoso, perigoso mesmo seria colocar meu dinheiro em qualquer lugar por aí. Por isso, eu guardo meu dinheiro na poupança caixa. O senhor sabe que é... Opa! Ô Chico, você tá aí? Câmbio! O senhor sabe que comigo é tudo na tranquilidade, né? Quer tradição, solidez e confiança? Guarde seu dinheiro com segurança. Poupe na poupança caixa. Você está ouvindo Arena Nativa. Oferecimento Brutal Acabamentos. Promoção Obra Premiada da Brutal Acabamentos. São 8 sorteios em vale compras de 3 a 5 mil reais. Os sorteios acontecerão ao vivo na loja matriz em Espírito Santo do Pinhal, sempre no último dia de cada mês, de maio a dezembro. Acompanhem nossas redes sociais, sigam nossas páginas, visitem uma de nossas lojas e participe de mais um show de prêmios. Brutal Acabamentos, completa para realizar seu sonho. Aqui em casa, todo mundo ouve a Nativa. Atenção, precisou de material de escritório, itens de papelaria para sua empresa, escritório, clínica e escola? Peça agora pelo WhatsApp 19 97130-5436. Atendimento, eficiência, qualidade, preço justo comprovado. Loja Tatone, entrega gratuita. Consulte a agenda. Eu trabalho ouvindo a Nativa. Economia é no Marte Minas. Café Filho Grão mais forte, 500 gramas, 12,48. Cerveja Boêmia 310 ml, 2,28. Bebida mista Tampico, 2 litros, 7,99. Hambúrguer Povimite, 56 gramas misto, 79 centavos. Ofertas válidas para Passos e Poços de Caldas. Cartão Marte Minas. Crédito extra com até 40 dias para pagar. Vai nossa loja, aproveite. Proibida venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Tudo na Nativa é bom. Nem quero saber de outra. Nativa. De segunda a sexta, Coração Sertanejo. Oferecimento São João Acabamentos Finos. Você idealiza e a gente realiza. São João Materiais de Construção. Tem preço, qualidade e variedade. Sempre com bom atendimento. Entrega rapidinho em toda a cidade. Areia, ferragem, cimento. Toda a parte de acabamento, São João Materiais de Construção. Pediu, comprou, rapidinho. Entregou, São João Materiais de Construção. Rapidinho. Entregou, São João Materiais de Construção. Tem preço, qualidade, variedade. Sempre com bom atendimento. Entrega rapidinho em toda a cidade. A Nativa FM te enche de prêmios todos os dias. É, aqui na sua Nativa você ganha muito mais. Ganhar dinheiro é bom e se é bom é a Nativa. Seja por telefone ou pela internet. Nativa.com.br. A Nativa faz de tudo pra te ver mais feliz. Para o seu dia ser muito mais cheio de presentes, de carinho e de felicidade, tem que ser muito mais Nativa. O rádio tá on, a TV tá on, conectados no som, vai ficar tudo bom. E você tá on, conectamos você. O rádio tá on, a TV tá on, no multitelas, streaming, podcast ligado em você. A Mirte Rádio e TV, on em todas as plataformas. 12 para as 7. Bora sair de Juliette Chapelão, bora. Junto! É o LP, é o boiadeiro, é o Cris do Pente Vax. Show, DJ! Vem que malucas, maluca não senta nos boiadeiros. Aqui jacarelo é do peito, é do pé. Pois lotar proporcionante as que é. A gente caminhando cheio de ouro no pescoço. E eu de luxo e botona preto fosco. Chapéu da cabeça, bota, bota e bota nela. Bota o chapéu da cabeça, bota, bota e bota nela. Ela se amarra e muda no pião sem cela. Ela se amarra e muda no pião sem cela. Fez um beat, máquina de rir. Explodiu. Quem foi que falou que as maloca não senta nos boiadeiros? Aqui jacarelo é no peito, é no pé. Lutar proporcionante as que a gente caminhando cheio de ouro no pescoço. E eu de luxo e botona preto fosco. Eles perdem a linha se nós brota no bailão. Na junta Juliette e chapéu. Bota o chapéu na cabeça, bota o bota, bota em mim. Bota o chapéu na cabeça, bota o bota, bota em mim. Quicando no fazendeiro, galopando gostosinho. Quicando no fazendeiro, galopando gostosinho. Ai, que vagarinho. Galopando chapéu da cabeça, bota, bota e bota nela. Bota o chapéu da cabeça, bota, bota e bota nela. Ela se amarra e muda no pião sem cela. Ela se amarra e muda no pião sem cela. Fez um beat, máquina de hit. Explodiu.

momento de muito mais alegria. Augusto, quem Rafael gostou, e ela, a dona Chica, que admirou o CC. De nada, querido. Acabou, hein? Acabou a arena. Mas volta amanhã a partir das 6 da tarde. Vem aí, Nativa entrou no grupo Galinha Dai 40 e eu, com os assuntos que agitaram as redes sociais e os grupos de WhatsApp nessa segundona. Mas antes de encerrar, vamos dar um presentão? Camiseta Nativa mais um multigril. Bem bacana esse multigril, facilita muito a vida na hora do jantar, além do que também fica mais divertido, né? E ele é seu, Ana Paula. Ana Paula Moreira Faustino Neri. Parabéns, Ana Paula! Ana Paula Moreira Faustino Neri, telefone final 3218. Camiseta Nativa e mais um multigril, Aninha. Beijo, beijo, beijo, parabéns. Agora podemos encerrar. Vem aí, a Nativa entrou no grupo. E amanhã, a partir das 6 da tarde, volta a nossa arena. Arena, arena, arena Nativa. Nativa tem a música da semana que sorteia R$500 por dia. Toda semana uma música diferente. Anote a dessa semana. Gustavo Mioto. Fim do mundo. Se esse mundo acabar. É só você enviar um zap pra gente e falar o nome dela. 9198-443-5712. E depois entrar no grupo a partir das 7 da noite e aguardar o sorteio. Música da semana com Gustavo Mioto. Fim do mundo. Vem! Nativa tem. Nativa. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. Lá em casa tem Italac. Quem gosta de diversão merece a programação completa da Sky. Afinal, a Sky tem tudo que você e a sua família gostam. Você já ouviu falar do Sky pré-pago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães? Ligue agora para 0800-728-7166. Sky, a gente se diverte junto. Olá pessoal, aqui é o Leonardo falando. Querem saber qual o segredo para ter uma obra de sucesso? Vai de Votorantim Cimentos do início ao fim da obra. Os cimentos são resistentes e têm secagem rápida. E na hora de colocar o piso, a argamassa tem que ser Votomassa. Ele espalha fácil e dá 10 anos de garantia. É produto para toda obra com qualidade de sobra. Votorantim Cimentos é bom demais. Quando a gripe aparece, eu tenho multigripe sempre comigo. E você sabe por que multigripe é multi? Porque ele tem um efeito multi, oferecendo multi-alívio de todos os sintomas de gripes e resfriados. Multigripe alivia as dores, a febre, a coriza, os espirros e a congestão nasal. Multigripe é tão multi que combate os sintomas em 15 minutinhos. Rápido assim. Se tá na cara que é gripe, multigripe. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Você ouviu Arena Nativa. Oferecimento Brutal Acabamentos. Pensou em reforma, pensou em construção. Promoção obra premiada da Brutal Acabamentos. São 8 sorteios em vale compras de R$3 a R$5 mil. Os sorteios acontecerão ao vivo na loja matriz em Espírito Santo do Pinhal, sempre no último dia de cada mês, de maio a dezembro. Acompanhem nossas redes sociais, sigam nossas páginas, visitem uma de nossas lojas e participe de mais um show de prêmios. Brutal Acabamentos, completa para realizar seu sonho. Essa é a minha Nativa. Tem família que ama um feijãozinho com bacon. Tem família que só come arroz se for soltinho. Tem aquela que vai no integral só pra agradar a nutricionista. Mas também tem a que sempre faz uma feijoada no fim de semana. Pra cada família uma receita. Pra toda receita, um produto come tudo. Come tudo. O arroz e feijão da família. No trabalho, a Nativa é a minha companhia. De segunda a sábado, as mais pedidas da Nativa. Oferecimento Madeiras Tavares. É muito mais que madeira. tem de tudo aqui. Na Madeiras Tavares tem de tudo aqui. Que a Madeiras Tavares tem tudo em madeiras, a gente já sabe. Mas você já conhece o amplo showroom de móveis rústicos e acabamentos que tem lá? Tem louças, metais e muitas opções de portas, fechaduras e puxadores. Tavares, madeiras e acabamentos. Henrique Cabral de Vasconcelos, 1804 DR. Siga arroba Madeiras Tavares no Instagram ou peça o seu orçamento pelo WhatsApp 1999273-2228. Madeiras Tavares é muito mais que madeira. A organização Vicente Salles atinge mais de 80 cidades no sul de Minas e leste paulista, com mais de 3 milhões de ouvintes. Aqui sua marca acontece. Anuncie sua empresa ou produto na organização Vicente Salles. Parabéns às cidades aniversariantes do mês de maio: Engenheiro Coelho, Pinhalzinho, Estiva Gerbe e Santa Rita do Sapucaí. Sociedade Sul Mineira de Rádio Difusão. ZYC 810, canal 235, 94,9 MHz. Emissora da Organização Vicente Salles, afiliada à Rede Nativa FM. Estúdio 2 em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu. Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Nativa. Horas e 6 minutos, vai começar a Ativa, entrou no grupo. E às 9 da noite, aí sim chega ela. Chega lá, Vox do Brasil. A Nativa é tudo e muito mais. Nativa. Todo mundo bem na segundona? Excelente. O senhor também tá bem? Sim. Estamos percebendo, nossa, né? Estamos percebendo. Eu falo, nunca menospreze uma pessoa que manca. Nunca deixe sem marcar um jogador que está mancando. Eu já sei o que é. Que é? Porque o Timão perdeu, né, Galinha? É, perdeu. Pois é, infelizmente. É, mas é, olha, é? Eu tava assistindo, tá? Aqui, teve golaço do Léo Pereira. De cabeça, entendeu? Nos últimos minutos do segundo tempo. Tá difícil, hein, Galinha? Enfim. Você quer ajudar o Galinha ou não? Eu fiquei passada, Galinha. Mas assim, só ficou passada. Fiquei. Tá difícil com o microfone. Eu fiquei com o Hans, mas eu fiquei com o Hans. Mas olha, o importante é que vamos falar de astros. Olha aqui, eu e você. Você e eu, é. Vai Corinthians, independente, entendeu? Ganhando ou perdendo. Tá bom. É. Ai, ai, ai. Horas e 8 minutos no ar, a Nativa entrou no grupo até as 9 da noite com os assuntos que agitaram rede social, grupos de WhatsApp. Taizinha já mostrou que deu uma aula de futebol pra pelo todos. Pelo menos o Fortinho tá servindo pra alguma coisa. Aí, tá vendo? Tem utilidade, é pouca, mas tem utilidade. É. Eu falo. Tem. O Fortinho tá servindo. Fiquei passada, mas pelo, tá tudo bem, né? Pelo menos gente? O Fortinho tá servindo. Tá vendo? É vida que segue. Tem seu valor, Fortinho tem seu valor. Onde que tá brincando aqui sobre futebol, falando sobre futebol, que é puta, bem legal, realmente, pô, viu a disputa dos times, mas quando isso passa do campo é muito chato. E a gente assistiu ontem aí as manifestações que aconteceram em torno do Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, porque novamente foi alvo de ataques racistas num jogo da La Liga, que é a CBF da Espanha, né? A que cuida lá dos jogos, durante a partida contra o Valência. Desde até antes até de começar o jogo, né? O ônibus do Real Madrid estava chegando no estádio, já estavam lá xingando os Vinícius Júnior de macaco, durante a partida inteira também fizeram isso. E dessa vez não é que foi um fato isolado, né? Dessa vez aconteceu de uma forma até mais ampla, da arquibancada. Não um jogador, não um torcedor só xingando, nem um jogador dentro de campo. Foi uma coisa bem mais ampla, né? O que mexeu com todo o meio do futebol e também do não futebol. Então a gente mais uma vez aqui repudia qualquer tipo de ataque racista, qualquer tipo de ataque preconceituoso, e que o Vinícius Júnior consiga ter um pouco de paz, porque como ele mesmo postou, não foi a primeira, nem a segunda e nem a terceira. E tá ficando uma situação realmente insustentável na Espanha, que é um país tão bonito, tão belo, tão rico e com pessoas tão bacanas. Então, Vinícius Júnior aí, todo apoio, acho que de todo mundo que joga futebol, de quem não joga também, de quem pratica. Vinícius Júnior, você merece todo o apoio que todo mundo puder te dar. Força pra você, viu? Muito bem, Daizinha vai contar o quê, hein? Cantor sertanejo assume ter falhado na hora H. Eu nem canto. Eu nem canto. Que mais, Daizinha? Tudo sobre mais uma etapa da herança bilionária do Gugu Liberato. Porra, tá rondando isso aí também, tá, né? Quando o Gugu morreu, final de 2019. Né? Isso. Final de 2019, né? Já estamos indo pro quarto ano, hein? Caramba. Falando em morte, vocês viram o post que eu mandei pra vocês hoje? Ai, ó, não gostei disso, não. Você, não quero ninguém no meu enterro, não. Deixa que eu venha visitar vocês. Obrigada. Obrigada, fique por lá mesmo, viva, eu vou sim. Viva todos os dias como se você fosse morrer. Porque você vai. Vai, né? Vai. Sei quando vai. Tomara, e o bom, sabe o que é? Que as pessoas que não têm, que não falam nada pra você, assim, não se declaram, mas todas elas já têm um textinho pronto pra quando você morrer. Não é? Então, quando você morrer, vai ter muita gente te homenageando. Eu tenho um texto pra mim, eu vou te mandar pra você postar quando eu morrer. Eu? É, eu tenho um texto, eu vou mandar pra você postar. Obrigada. Pra mim. Obrigada. É legal. Deixa com a tua filha. Não, não, não. E tu, Galo, vai contar o que pra nós, hein? Nós estamos falando de morte aqui. Ah, quem morreu? Com poucos habitantes, cemitério recebeu cadáveres emprestados para inauguração. Povo de Sucupira! E não é Sucupira. Não? Não é, e sim, nem é o bem amado. Dorico Paraguaçu. O Dorico Paraguaçu. Ah, eu gostava das, ele gostava das cachaceiras. Oh. Pra tomar, fazer uma genipapança. Tomar um licorzinho de genipapança. Fazer uma genipapança. Brasil desperdiça quase 8 vezes mais comida do que o necessário para acabar com a fome. Caraca, hein, gente? Aí é tenso, hein? Eu acho que aí tem um monte de coisa que envolve, né? Desde infraestrutura, mas nós vamos conversar aqui, até leis que, no meu ponto de vista, faz com que as pessoas em restaurantes, em supermercados, desperdicem comida. Porque se entregar para alguém, é processado. Sim, tem esse tem problema. Tem todo um problema aí de... Tem, a gente teve caso recente aí, né? Entendeu? Então, eu acho que tem que ser revisto. Né? Revisto. Para que não se tenha... Quem sabe se aproveita um pouco mais. Tomara. E estamos falando de comida, agora aqui é falta de comida. É Ozempic, aquele remédio que virou moda para emagrecer, tem problemas. Ah, é? Além do preço, que é caro pra bolsa aqui. Vamos falar disso aqui também, porque tem algumas encrencas nesse Ozempic. Gente, não tem fórmula mágica para você emagrecer. Tomar uma pílula, vou acordar magro, mas não existe isso. A única fórmula que tem é fechar a boca. Não tem isso. Tudo isso e muito mais você pode começar a comentar a partir de agora. Pode mandar o seu áudio, eu, Galinha e Dai, estamos aqui esperando por você. Manda aí que estamos aqui, ó. Mande áudio e escreva não, né, Galinha? 9198-441-6545. Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclamo do meu jeito de menino.

Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. A Nativa é tudo e muito mais amor, muito mais emoção e aquele juramento do dedinho. Não tem assinatura, não. Isso é com beijo. Ó. Fiapo do bigode. Bom, começar os trabalhos, galinha. Eu fiquei encafifado com esse negócio da comida aí, desperdício, hein, cara? Vamos falar aqui do. Bora! Para alimentar 33 milhões de brasileiros que dizem que passam fome, né? Com uma dieta balanceada e rica em nutrientes, seriam necessários pouco mais de 7 milhões de toneladas de comida durante um ano. Tá. O país costuma desperdiçar a bagatela de 55 mil toneladas de alimento no mesmo período. É. 55 milhões de toneladas. Tem uma conta aí que não tá batendo. No mesmo, né, período. O que dá quase 8 vezes o necessário. O Brasil é o 10º país que mais desperdiça alimentos no dia a dia. Segundo o ranking da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, com 54 países, feito pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Organização Britânica de Resíduos, a RAP, o Programa de Ação de Resíduos e Recursos. Se evitasse o desperdício, o Brasil poderia reduzir a fome em até 30%. O percentual contabiliza perdas na produção, plantio e colheita, logística, que é o escoamento, né? Conservação, no varejo e no comportamento dos consumidores. Ou seja, de ponta a ponta. Cartela cheia, né? De lá de cima até lá embaixo. Cartela cheia. Cartela cheia. Lá do leste, oeste, norte, isso, sul. Isso. Tá. Além dos problemas estruturais na distribuição, quem até hoje, quem viaja dos lados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, atrás daqueles caminhões graneleiros que transporta soja, milho, feijão, você vai ouvindo que vai batendo coisa no teu para-brisa. É grão. Ali já tá desperdiçando. Começa a caída do graneleiro. Ah, mas é pouquinho. Vai somando. Sim, um pouquinho, durante pouquinho, 10 metros é pouquinho. É. Vai somando. 200 quilômetros. Imagino tanto. Existem também estradas esburacadas, locais de difícil transporte. Nós deveríamos ter muito mais ferrovias. Hidrovia, né? Hidrovias. Nós temos o Rio Paraná, que poderia ser muito mais aproveitado. Também existe o fator cultural. Consumidor vai no supermercado e dá aquela apertadinha para ver se o produto tá maduro, se tá bom. Ah, não, esse aqui tá muito maduro. E larga lá. Acabou. O supermercado não pode vender mais, porque ninguém vai querer aquilo naquele dia. Tá amassado. Tá amassadinho. E ele é obrigado a descartar. Né? No fim das contas, todo mundo prefere comprar uma coisa de aparência mais bonita, né? Crescemos, acreditamos que precisamos ter uma coisa farta, isso, uma mesa farta. Isso também gera muito desperdício. É o olho moca a barriga. Então, mas nós já falamos aqui algumas vezes que a lata de lixo do Brasil era uma das mais ricas do mundo. É, você falou isso faz um tempinho já. E esse desperdício na produção, no transporte, o povo fala muito que tipo de carne comer. Gente, carne é carne. Carne é carne. Ah, não pode comer os. Pode sim, faz sopa. Faz uma bela sopa. Aproveitar. Pega o osso do patinho ali, que é do joelho do boi, faz uma sopa com aquilo, vê que coisa maravilhosa. Uma delícia. Né? Não, tem muita coisa disso que é jogado fora. Verduras. os restaurantes não podem dar a sobra da alimentação. É, aí é uma outra situação. Então aí é uma outra coisa que tem que ser revisto com a legislação. Tem que ter, talvez se criar um programa. Exatamente. Alguma coisa que arrecadasse esses alimentos durante um dia. Verificasse e passasse pro pessoal que tá na rua à noite passando fome. Né? Então são planos que precisam ser feitos. E cada um de nós fazer a sua parte na conservação. Ter consciência, na conscientização, no desperdício. Saber congelar as coisas. Ah, arroz não congela. Congela. Congela. Tudo se congela. Cara, melhor coisa pra quem não tem tempo é comida congelada. Facilita muito. Demais. Eu nunca fui de jogar nada fora. Nunca gostei de jogar nada fora. Até que, mas aí teve um dia que o Clodovil. Ele tava apresentando o programa de televisão e ele falou... Morreu Claudete, coitado. Aí, mas no meio lá de um papo, ele contando da vida dele, que o Clodovil era muito pobre. Quando era jovem, era muito pobre. Ficou rico depois, mas era muito pobre. E ele contou que na casa dele, ele não permitia que se jogasse nada, nenhum alimento fora. Ele cozinhava o necessário, se sobrava, ele improvisava, não jogava nada. Fora. Minha... Eu falei, cara, ele tá certo. A minha mãe... Ela põe a comida no prato. Amanhã é pouco. Eu quero mais. Pode pôr. Deixa no prato se você tiver coragem. Ah, era assim mesmo. Sair pelos ouvidos, vai filho. Ficar sentado e vai comer. Não levanta enquanto não acabar de comer. Não. Ah, não gosta. Gosta. Não. Gosta. Eu aprendi assim. Isso faz bem pra saúde, isso é proteína, isso é vitamina. Eu ensino exatamente assim pros meus filhos. Sirva-se quanto quiser, né? Isso. Mas não deixa sobrar. É isso aí. Ou quando só falar, tô bem. Eu fizer só por prazer e te tratar como ninguém. Quando se sentir maluca, como se no mundo só tivesse eu. Quando eu resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça aos pés. Quando ver que me te responder, ou quando só falar, tô bem. Quando eu fizer só por prazer e te tratar como ninguém. Quando se sentir maluca, como se no mundo só tivesse eu. Quando eu resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça aos pés. Quando capital. pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Tudo e muito mais música sertaneja, Chitãozinho e Chororó, Galopeira. Não. Estava aqui recordando quando dava aula pra esse menino. Quem? Que menino? Chororó. Você? Lógico. Desde quando? Pra ele poder cantar desse jeito, que você acha que ensinou ele? Agora você vem querer denegrir meu aluno não, cantando. Cima. O melhor visto vocês, que você surda, né? Como cantores, são ótimos apresentadores. Vocês viram. Falou Monserrat Caballé agora. Eu não sou cantor. Não. Eu sou coach. Lembrei o nome, é coach. Vai contar o que pra gente já já, 40? Eu vou contar pra vocês quem é o cantor que falhou na hora H, né? Eu não falei, eu não cantei, eu sou coach. Não cantei, não tô fora. Falhou, isso. Deu ruim pra ele, hein? Nada com isso. Já tem ela, Nativa, sou a Paula Fernandes. Isso mesmo, já tem mais Paula Fernandes aqui na Nativa. Já, Paulinha. Sabe aquela continha que você tem aí? Manda pra cá que a Nativa paga! Conta de luz, de água, de celular, de internet. É só enviar foto ou print no nosso zap de promoções. 9198-443-5712. A sua conta de consumo é da nossa conta. Tem sorteio todo dia na programação da Nativa. A Nativa paga minha conta. Vem, que só a Nativa tem. Nativa! Quem gosta de diversão merece a programação completa da Sky. Afinal, a Sky tem tudo que você e a sua família gostam. Você já ouviu falar do Sky pré-pago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães? Ligue agora para 0800-728-7166. Sky, a gente se diverte junto. De 8 a 11 de dezembro acontece a viagem dos seus sonhos. Navio Daniel. Com shows de Daniel, Fábio Júnior, Bruno e Marrone e muitas outras atrações. Vendas e informações naviodaniel.com.br. Realização, promoção e Opus Entretenimento. Com Sorridentes, você vai abrir um sorriso de verdade. Ligue 0800-729-1714 ou acesse www.sorridentes.com.br. Nativa. Muitas novidades chegando nas lojas O Precinho. Cooper Drone Casal a partir de 10 vezes de R$12,99. Coturno adulto feminino a partir de 10 vezes de R$10,99. Calça de moletom adulto a partir de R$39,99. Lençol 100% algodão casal com elástico a partir de R$74,99. Compre hoje no crediário do Precinho e comece a pagar só em julho. Onde sempre é mais gostoso comprar. Essa rádio, Nativa está no meu coração. Nativa. Inova Telhas e Aço. Qualidade, rapidez, preço justo. Confira. Vai construir ou reformar? Inova. Agilidade na entrega, porque a produção é rápida. Entrega em toda a região. WhatsApp 971328262. A rádio que mais dá prêmios no Brasil. Nativa. Vem, que tem balada. Balada. Nativa. Todos os sábados, a partir das 10 da noite. Um oferecimento, Café Lousano, para os melhores momentos. É um café pra começar, é um café pra animar, é um Café Lousano. Das montanhas para a mesa, um momento de leveza, é o Café Lousano. Histórias pra contar e amigos encontrar, só com Café Lousano. Café Lousano, para os melhores momentos. Acesse nosso site www.cafelousano.com.br. Vem, que tem uma rádio de verdade feita pra você. Eu quero o Pix da Nativa. Ah, é. Patrícia Daniela Silva? É você? Sou eu mesmo, juro que eu ganhei mesmo. você ganhou R$300 da Nativa. Você quer um Pix? É claro que eu quero, meu amigo. Pronto, R$300. Acabei de fazer um, vou fazer um Pix pra você de R$300. Fechou? Mas é claro que sim, meu amigo. Por favor. Tá emocionada, Patrícia? Tá tudo bem? Meu Deus, é verdade mesmo? É verdade mesmo, você ganhou. Parabéns. Obrigada, Johnny. Deus te abençoe. Nativa. Aqui é muito mais emoção. Nativa. Horas e 36 minutos. Começar com os áudios, gente. Vamos mandar um abração pro meu amigo Duzão. O Duzão. Bublitz. Ele. É, lembra que eu mandei um beijo pro tio dele, que é fã? Sim! Que tem o nariz mal que o meu. Isso, tal. Que é, acho que é mentira, mas tudo bem. A barriga do Duzão, se juntar nós dois, é reservatório de chope dele, é bom que o nosso. Essa é história, Duzão. Um abraço, Duzão. Barriga é história, um homem sem barriga, não, é um homem sem história. Não tem, isso tem história. Tem, né? Então, é isso mesmo, poderá ter história. Boa noite, turminha da Nativa, Vivi Fernandes. Sobre o assunto de desperdício de alimentos, eu aprendi na prática o quanto é ruim desperdiçar, o quanto você querer e não poder comer, porque não tem. Hoje eu reaproveito tudo na minha casa, às vezes no meu trabalho eu ganho doação de alimentos, levo e aproveito ao máximo. Tem que reaproveitar, gente, tá tudo muito caro pra tá jogando fora. Tem que se alimentar certinho, faça por onde, não desperdice alimento. Isso mesmo, certinho, Vivi. Você quer ver uma coisinha só? Cenoura, beterraba, o que você faz com a râmada? Normalmente você joga fora, né? Refoga aquela raminha, aquilo é uma delícia. Fica bom, né? Boa noite, Nativa. Entrei no grupo, sou a Lu. Então, falando em desperdício, o brasileiro gosta de desperdiçar, entendeu? Então, assim, falar, o Brasil tá em escasso, o Brasil tá faltando comida. Mas eu trabalho em restaurante, galinha, e sempre eu vejo, o brasileiro gosta de esbanjir comida, porque pede uma porção caríssima, R$16, uma porçãozinha de arroz, tira duas colheres de arroz, galinha, vai todo pro lixo, compra carne, pega 3 pedacinhos de carne e vai pro lixo, galinha, é de fazer dó. Então o brasileiro não pode se queixar que passa fome, porque eles são mesmo desperdício, entendeu? Eu fico horrorizada, porque no tempo da minha mãe, ai que a gente deixasse um pedaço de carne no prato, tinha que comer todinho e nem podia, encher o prato cheio de comida, era o tanto que dava pra você comer, entendeu? Não vai levantar da mesa enquanto não terminar. É assim que funciona. Na época, meu pai falava dos irmãos, eles eram em 10 irmãos, meu avô e minha avó. A família pequena. E minha avó comprava uma dúzia de banana. Era o que dava. Aí um dia meu pai começou a gritar que ele queria 2 bananas. Tomou uma surra e comeu meia. Boa noite, amores. Boa noite, Nativa. Então, com os meus filhos, eu faço o seguinte. Eu falo assim, coloca pouco, come tudo. Quer? Vai lá e coloca mais um pouco, come tudo. Não tem essa de encher o prato, não, porque isso aí é muito feio, é uma falta de educação. E aí não vai comer, vai gerar um estresse. Quero que vai lá, coloca um pouco, come. Quer? Coloca mais um pouco, come, repete. É mais bonito, né? É mais educado e todo mundo fica feliz. Ô Val, eu tava vendo há muito tempo, o Val é nosso ouvinte que mandou o áudio aqui, há muito tempo mesmo, tem uns 10 anos ou mais isso aí, uma matéria, um desses programas da noite aí no Exército. E tava o tenente coronel, não sei a patente lá, ele falando assim, não, o recruta aqui ele pode servir de quanto ele quiser, mas não pode sobrar um grãozinho no prato. Ele pode servir, fazer prato gigante, fazer se servir quantas vezes. Agora não pode sobrar. Se comer com os olhos, lascou. Exatamente. Que é o certo. É o certo. Boa noite! Entrei no grupo da Alberto Maldonado. Realmente, falando em extravagância. E você sabe que eu trabalhei uma vez num supermercado. E dentro do supermercado tinha um restaurante. E o dono do mercado não dava comida pros funcionários. E também não doava a sobra. A gente tinha que colocar tudo dentro de dois latão. Fazer a divisão, né? Do que era resto do que sobrava, e ele levava pros porcos, e ele falava, dou pros porcos, mas não dou pra ninguém. Então, sei lá, né? Queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham de um tipo de gente assim, né? Porque realmente, abraço! Vem que ter ativa! Nem ser humano é, né? Não, aí, pera, precisa ver aquilo que a gente falou aqui agora, hein, há pouco. Se ele pode dar, ele não vai dar sobra de comida. Não, é que o Adalberto agora falou que ele prefere dar pros porcos. Se ele prefere dar pros porcos. Aí realmente pegou pesado o seu patrão, viu, Adalberto? Ex-patrão, né? Ex-patrão, é. Ex. Ainda bem, né? Bom, Dai, quem falhou? Falhou quem? Leozinho. Leonardo. Ah, tá, tem o Magalhães também, não sabia, né? Fiquei na dúvida aí. Leonardo, mano. Pois é, ele participou de uma entrevista. Aquela circunstância toda, é? Participou de uma entrevista e o apresentador perguntou pra ele, você já bruxou? E ele foi sincero como sempre, né, gente? Respondeu já, lógico, antes de ontem, começou a dar risada. E aí logo em seguida, quando foi, hein? Ele começou a falar, né, que já vi de um relacionamento que ele viveu, né, antigamente. E ele disse, nossa, cara, eu tomei um chifre uma vez lá em São Paulo. Aí o apresentador perguntou, mas você já era famoso? Olha o que ele disse. Já, o cara que mais leva chifre é o famoso. Ele não vive em casa, tá sempre fora? Gente, chifre não escolhe boniteza, classe social, não. Nada. Chifre como diz, escolhe. Galinha, uma hora é contemplado, né, galinha? É isso aí, que ele é consorte. Chifre escolhe? Não. Nada. E esse negócio de broxô? Atire a primeira pedra, ai, ai, ai. Quem nunca, né, galinha? Que não broxou, então, por gente, amor. É, isso acontece. Acontece. Triste. E outra, é que nem o chifre, né? Você dá e uma hora você leva também, né? Porque ele é demais, né? O chifre procura. Ele que não tá saber. Com a Poliana Ross. Chifre, eu procuro nem saber, não fico investigando. Eu não sou esse cara chato. A minha mãe fala assim: eu já falei isso pra vocês. Corno, sim, mas eu nunca se descobrir, faz escândalo. Mas eu só vou descobrir se vier. É, nunca mais. Faz o bravão. Faz o bravão. Só que não adianta fazer isso. Não, tem que mandar embora. Fazer essa coisa toda, não. Aí contar pra todo mundo, né, e tal. Aí depois pega e volta. Ficou apontou. Aí fica feio. Aí vive o corno Xuxa. Que é? Hã? Corno Xuxa, que é isso? É, enquanto ele fica com os baixinhos, a mulher sai. Ó, você falou aí dos baixinhos, sabe o que eu lembrei também que eu vi? Que ele disse que já foi apaixonado pela Xuxa. Ah, mas quem nunca? Aí também. A Xuxa foi inspiração, entendeu? Que é muito famoso até hoje. Vou negar o que tá no meu coração. E o meu coração só tá pedindo por você. Se a gente se encontrar, eu sei que vai dar bom. O meu medo é o que depois pode acontecer. Depois das garrafas de vinho aberta, depois de beber cada gota da taça. E a nossa música tocando na sala. Depois de falar que tava com saudade, eu te falar que sinto sua falta. Promessa quebrada. Meu chapéu caindo, cê tirando a fivela do cinto. De baixo pra cima, cê me olha com um olhar bandido. Sei que você não vai ser minha companhia de domingo. Mas se eu falar que eu não quero, eu minto. Se eu falar que eu não quero, eu minto. Meu chapéu. Fora da lei, mas você também não é flor que se cheira.

Hoje é dia do abraço pra você. Você gostou do abracinho? Que abraço gostoso, galinha. Aperta mesmo comigo, não tem abraço frouxo. Obrigado, viu? Eu gosto assim. Fático, viu? Bom, vamos ouvir áudios? Vamos. Mais áudios, hein? Atenção, Brasil. Noite nativa, entrei no grupo. Olha, foi uma discussão aqui em casa ontem. Porque aqui é assim, né? Meus filhos, o que eles colocam no prato, eles têm que comer. Porque senão meu marido, ele enche o saco. Ele fala que ele não tá cagando dinheiro, que ele não fica o dia inteiro trabalhando normal. De aplicativo pra colocar o de comer e deixar jogar fora. Tá aí certo. Quando a filha dele vem, aí sabe o que ele faz? Ela larga no prato, ela não come tudo, ou ela larga a borda da pizza, e sabe o que ele faz? Nada. Ele pouco se importa. Aí ontem o meu filho foi deixar um restinho de comida no prato, e ele foi brigar com meu filho. Eu falei, opa, peraí, o que é pra um é pra outro, entendeu? Se tem que colocar no prato, tem que comer tudo. Então, quando a sua filha vem aqui, você tem que fazer as mesmas regras com ela que você faz com os meninos, entendeu? Que aqui não é lugar de desperdiçar comida, não, que também vai meu suor aí, entendeu? Entrei no grupo, beijos, adoro vocês. É isso mesmo. Hoje vai ser uma noite de amor, inclusive. Porque tá no aplicativo, harmonia. Tá ouvindo visto, a gente. Sim. Harmonia. Harmonia. O amor é lindo. Mas tá certo, tá ela. Tá certo, ela tá coberta de razão. Ou, se o pai dá em Chico, dá em Francisco. Se o pai não quer... chama até como que ela deixou no prato. Ah, sim. Boa noite, pessoal. Eu entrei no grupo porque a minha mãe nunca deixou a gente jogar fora resto de comida, pois no prato tem que comer tudo. E hoje eu faço o seguinte, eu faço comida, eu faço uma carne. Não comeu tudo, né? Tá na panela, eu congelo pra mim comer outro dia que eu quiser aquela carne. Pra não falar, ah, eu vou comer amanhã a mesma carne. Eu não tenho essa frescura, mas tem gente que tem. Então congela lá e deixa lá. Outro dia você pega e come, certo? Boa noite, pessoal. É isso mesmo. O arrozinho de hoje mistura com daqui dois dias que tá fresquinho, dá uma misturada nele. Você sabe que dá pra fazer com arroz, né? Quando você acha que, ai, não tá tão fresco, dá pra fazer bolinho de arroz. Bolinho de arroz. Fica uma delícia. Tem muita coisa a fazer. Boa noite, grupo. Aqui é o Luiz, então. Quem nunca broxou na vida, hein? Eu mesmo broxei na minha primeira vez. Eu vi, já a moça vi, mas depois de algumas tentativas, aconteceu, hein? Foi a ansiedade. A primeira vez é tensa, Essa é a diferença do horror e pavor, né? O que, que é horror? Horror é quando pela primeira vez você não consegue dar a segunda, né? Fazer o segundo amor. E o pavor? É quando pela segunda vez você não consegue fazer o primeiro. Boa noite, nativa. Boa noite, galinha. Boa noite, povo. Boa noite, DAE 40. Quem boa tá noite. Falando é o Ednaldo, sou motorista de aplicativo. Bom, esse papo aí de broxar igual o Leonardo, eu já sou mais igual o Naldo Ben, né? 37. 37 e já era. Ednaldo entrou no grupo. Vai lá, ele pode, né? Bobão. Eu sou 45. O quê? No sapato. Ah, tá. Não, mas falar ele pode. Falar, o direito de cada um. É que esse papinho pra cima. Vocês já mentiram. Ó, eu vou dizer uma coisa: as mulheres gostam quando você é mais sincero. Melhor. Falou, eu faço o possível, eu tento. Isso. Né? Mas não sou nem um leão. Ah, eu também falo toda hora: eu faço o possível, tô tentando, trabalho pra isso, é assim que a gente faz. Bom, toda hora aparece uma novidade pra emagrecer, né? Toda hora surge um remédio da moda, esse resolve, esse aqui. Aí todo mundo acha que, vou tomar isso aqui. Vai. Agora da moda chama-se Ozempic. Já tem um tempinho que ele tá aí. E ele promete a perda de peso rápida entre pessoas que tomam Ozempic. Então ficou coisa muito popular. Só que na última sexta-feira, uma mulher de 29 anos foi internada na UTI por problemas hepáticos depois que usou o Ozempic. E isso reforça um alerta que a comunidade médica vem fazendo. Que como todo remédio não deve ser tomado sem orientação e acompanhamento. Porque obesidade é uma síndrome, um problema grave. E que provoca várias alterações hormonais em todo mundo. Quando você toma algum remédio para combater essa síndrome, você tem que tomar um certo cuidado. Porque a obesidade que a gente tá falando tem uma conta para saber se você é obeso ou não. Quando você está obeso, que é muito acima do peso, você está com um problema grave de saúde. Então, para alguns casos, você tomar alguns medicamentos que podem até vir a fazer mal depois de um tempo, o risco ele é controlado sempre com um médico que acompanha você. O veneno e o remédio é a mesma coisa, só muda a dosagem. Exato. E é exatamente por isso que tem que se tomar muito cuidado com essa história de este remédio, ele emagrece. Eu tenho uma amiga minha que tomou esse negócio aí, negócio pra emagrecer, emagreceu mesmo, que uma conhecida. Ah, eu não lembro qual era o remédio, mas emagreceu mesmo. Emagreceu, foi enterrada, ficou magrinha. Ai, que horror! Magrinha. Cara, tomar cuidado. É isso, rapaz. Gente, medicação sem receita, sem falar com o médico, já é um pepino. Imagina, né? Se pra dor de cabeça já é um problema, imagina esse tipo de medicação. Pra emagrecer. E tem que se tomar muito cuidado, claro, com todo remédio pra emagrecer. Sabe, agora tá o Ozempic. Teve uma outra injeção também há um tempo atrás, acho que era Victoza, que era pra diabetes, mas descobriram que você aplicava na barriga, você emagrecia, né? E outros e mais outros que toda hora surgem. O remédio legal pra você emagrecer, que você vai tomar, se você tomar, você vai emagrecer. Vergonha. Vergonha na cara. Emagrecer, Paulo Eugênio, é uma questão de 3 pontos. Pode anotar o que eu tô te falando aí. É um no canto direito, no canto esquerdo e no meio da boca. Deu 3 pontos aí, você vai emagrecer. Fecha a boca e faz exercícios físicos, né, também. Isso, realmente importa. Aí ajuda muito. Logicamente que em muitos casos a pessoa já está obesa, já está com obesidade mórbida. Médico. Pra emagrecer sozinha, médico. Não. Médico. Porque aí médico já não é uma questão mental, cabeça. Tanto que aquele, o que a gente assiste lá, mortais, né? Aqueles mortais, o médico não opera a pessoa enquanto ela não perder tantos quilos. Por quê? Porque ele quer saber como é que tá o cérebro da pessoa, como é que ela tá trabalhando, porque a pessoa que é obesa, ela come com o cérebro. O tempo inteiro. Não é mais pra satisfazer o estômago, é a vontade de comer, né? Claro, então o médico ele pede pra você emagrecer naquele programa que a gente assiste, que é o Quilos Mortais. O médico é engraçado. Isso, assim, eu adoro ver essas coisas. Né? E ele fala porque também tem o risco da pessoa com obesidade muito grande, ela vai tomar uma cirurgia, ela vai tomar uma anestesia geral. Ela vai morrer. Ela pode morrer. É lógico. Na mesa, né? Então é o que a gente volta a falar, gente. Quer emagrecer? Você que é homem, você que é mulher, você ainda criança, que tem, hoje em dia tem muita criança também que tem problema com obesidade. Cara, é bem diferente perder 1 ou 2 quilos, não é isso que a gente tá falando. Quer emagrecer mesmo porque tá muito gordinho, muito acima do peso, faz mal já pra saúde, que é o que preocupa mais, é a saúde realmente. Porque hoje em dia a questão estética tá muito mais liberal, não tem mais essa coisa, tem roupa pra tem gordinho, pra magrinho, pra alto, pra baixo, pra tudo, tudo, tudo. O problema é a saúde. Então, antes de você se preocupar principalmente com a sua estética, pensa na sua saúde. Tá aí o remédio, o Ozempic realmente emagrece? Emagrece. Mas, cara, não custa nada consultar um médico antes de você tomar isso aqui, né? Você não sabe que efeito colateral pode te dar. Se você tem algum problema cardíaco que ele pode desencadear. E normalmente o médico ele pede exames pra você fazer antes de tomar qualquer coisa. É diferente. Procure um médico e muito cuidado com remédio milagroso, não só pra emagrecer, não. Pra engordar, pra ganhar massa muscular, pra tudo. Remédio milagroso não existe, gente. Não mesmo. E ó, daqui a pouquinho tem dinheiro, tá? Quinhentão. Eu quero. Agora na Nativa, a música da semana. Gustavo Mioto, Fim do Mundo. Nativa. Se esse for o fim do mundo, pensa, qual o momento que te passa na cabeça? Qual a pessoa, a viagem, sobremesa que você queria levar daqui? Em quem daria o último beijo? Em quem seria o último olhar? Esse mundo acabar e for inevitável.

quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu, ser feliz por amar você. Eu quero ser pra você, eu quero ser pra você. A Nativa é tudo e muito mais sentimento. Paula Fernandes, pra você. Pior que eu escuto essa música, eu lembro de um... Não, é o nome da música. Eu lembro de um vídeo que tem por aí do Fama, um cara cantando essa música, todo mundo, do Fama não, do Ídolos. Todo mundo começa a rir, o moleque canta mal. Quero ser pra você. Aí não dá, né? E eu começo a lembrar disso. Ai, ai, ai. Bom, Galinha vai contar o que pra gente daqui a pouco, hein? Com poucos habitantes, tiveram que importar um defunto pra inaugurar o cemitério. Ai, misericórdia. Ai, acontece. É hoje. Olha o papo. É raro, mas acontece muito. Segunda começa assim. Já, já tem Daniel no grupo. E já, aí, já. Ouvintes da Nativa, aqui é o Daniel. E eu sou muito mais Nativa. Nativa. Na sua noite de segunda-feira, tem Love Songs, aqui na Nativa. Love Songs are back again. E no Love Songs de hoje, você vai ouvir... Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Vem que tem Love Songs, da Nativa. O programa mais romântico de todos os tempos. Às 10 da noite. Nativa. De segunda a sexta, às 6 da manhã, a Nativa te acorda com muito bom humor. Coração Sertanejo, com Italac. Italac, lá em casa tem. Nativa. Descubra o Renault Duster. Com motor turbo de 170 cavalos e câmbio automático CVT X-Tronic de 8 velocidades. Garanta o maior espaço interno da categoria e porta-malas de 475 litros. Mais desempenho, robustez e prazer ao dirigir. Aproveite também a câmera multiview e multimídia de 8 polegadas com espelhamento de smartphone sem fio. Vá até uma concessionária e faça um Turbo Drive. O SUV para todos os caminhos. No trânsito, escolha a vida. Te amo pra sempre. Te amo pra sempre, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Um oferecimento, restaurante Sabor de Vila, em São João. É a hora do almoço. Então é hora de falar do restaurante Sabor de Vila. Comida deliciosa, feita na panela de barro, com opções de carnes grelhadas. Self-service por quilo, R$55. Self-service à vontade, R$33. E a sobremesa é na faixa. Restaurante Sabor de Vila, aberto de segunda a sábado, das 10h45 às 14 horas. Henrique Cabral de Vasconcelos, 1981 PR. Entregas pelo WhatsApp, 19-3622-2627. Restaurante Sabor de Vila. O que eu mais gosto na Nativa? As promoções. Peças e acessórios com maior variedade. Pioneira Autopeças tem toda a qualidade. Pioneira Autopeças, você pode confiar. Pensou em peças diesel? Pensou Pioneira Autopeças, uma loja membro da rede Pit Stop. Mais de 48 anos atendendo Andradas e região. Pioneira Autopeças, com você em qualquer tempo e sempre com melhor atendimento. Avenida Ricardo Teixeira, 86. Fone 35-3731-1411. Zap 359-8862-0410. A Nativa é minha melhor amiga. A Nativa é tudo e muito mais. Nativa. Irmãos Nogueira, autoelétrica e autopeças, injeção eletrônica, bateria, troca de óleo, higienização de ar. Irmãos Nogueira, agora na rua Allan Kardec, 99, São João, 19-3624-2211. Atenção cliente Cemig, todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse Cemig .com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no Cemig Atende Web. Cemig, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Nativa. O rádio tá on. TV tá on, on, on. Conectados no som, on, on. Vai ficar tudo bom, bom, bom. E você tá on, on, on. Conectamos você. O rádio tá on, on, on. A TV tá on, on, on. Na multitela, streaming, podcast ligado em você. Amirt Rádio e TV, on em todas as plataformas. Opa, opa, opa! Já teremos o cemitério sem moradores, né? É difícil alguém morar no cemitério. Daqui a pouquinho vou falar disso aqui. Antes tem mais áudios. Muito boa noite, Galinha. Boa noite, Paulo Eugênio. Boa noite, Dai. Eu acho muita ignorância, né? A gente ter condições de ajudar o próximo e não poder ajudar. Jogar no lixo, dar pros porcos e não ajudar alguém que tá precisando. E principalmente os funcionários, né? Eu quero ver quando esse filho da mãe morrer, esse desgramado morrer aí, se ele vai levar o resto da comida, restaurante, no caixão dele. Não mesmo. Isso eu tenho certeza. Jamais. Que não. Jamais. Isso não vai. Não, esse negócio tem que comer mesmo, não pode deixar resto de comida, tem que deixar o prato limpo. E é o seguinte, sobrou comida, vamos fazer um prato francês, restodonté. Isso. Vamos, restodonté comer no outro dia. Rosa, você não tem ideia de quem mora sozinho as comidas que se inventa. Você não tem ideia. Roscovo. Nossa, você não sabe o que é janta. Aí fala, ai, sopa não é janta. Pra quem mora sozinho, até pipoca é janta. É, pipoca, janta. Boa noite, pessoal da Nativa FM. Eu sou o Regis Santana, entrei no grupo. Olha, com relação a falhar na hora H, quem nunca, né? Eu nem me sinto constrangido. Há diversos fatores que levam a gente a acontecer isso, na verdade, né? Qualquer ser humano é plausível disso. Não só o homem, às vezes até a mulher na hora lá perde, né? O a libido ali na hora ali, acontece de não querer mais. É a coisa mais normal do mundo. Pegando o gancho com vocês, eu queria saber o que vocês acham daquele cara que invadiu uma rádio, eu não sei qual cidade foi aí. Daqui a pouco a Dana fala. Eu não sei se o radialista chamou o irmão dele de vagabundo, alguma coisa assim. E ele entrou no estúdio, começou a bater nos dois caras, nos dois radialistas lá. Foi um negócio bem punk, viu? A Nativa é tudo e muito mais. Daqui a pouco vamos contar essa história aqui, Regis. E eu já falei com a direção da rádio, eu quero dois seguranças na porta quando eu estiver aqui apresentando. Parece que o Paulo Eugênio falou mal do Malvino Salvador. Não, eu não falei de ninguém. Falou não. Do Malvino não, Salvador. Falou? Adoro o Malvino Salvador. Falou. E da mulher dele também. Não. Quê? Galinha, que é isso? Boa, grupo, acabei de entrar aí, ouvindo aí vocês falar a questão de broxar essas coisas aí. Eu tô com 54 e não arreta o pé não, viu? Não arreta o pé não. Aqui é nordestino, tratado com carne seca, mandioca e farinha, hein? Tá praticando pouco. Tá praticando pouco. Bom, se falhar uma vez, não quer dizer que broxou. Não, falhou. Broxou uma vez. Falhou. Acontece. Aí né? Você pega. Infelizmente. E use, meus amigos. Use as suas armas. Todo mundo tem suas armas. Nossa, nós temos 10, 11 armas pra poder usar. Vai usando as armas. Boa noite, amores. A Lucy entrou no grupo. Então, falando sobre os remédios para emagrecer. Remédio em si já é complicado, né? E se as pessoas soubessem o mal que faz qualquer comprimido, qualquer medicamento para seus rins e fígado, não tomariam nem para comum, para dor de cabeça. Ficariam mais espertas, né? Beijos. Beijo, Lucy. Beijo. Quem lê bula não toma remédio. Não, nem dá no Google. Não faz isso, não. Não dá Google, não. Bom, Galinha, que cemitério é esse aí que não morre ninguém? Ah, rapaz. Itaquiri da Serra, que deu origem ao município de Tirapina, que fica na região centro-leste do estado de São Paulo. As primeiras construções do distrito começaram em 1781. Mas como a estrada de ferro não passou por lá, o vilarejo quase sumiu do mapa. E o cemitério, um dos pontos turísticos da cidade, segundo os moradores, hoje tem mais pessoas enterradas do que vivas no município. Que isso? Gente. É. E na época eles precisavam inaugurar o cemitério, mas ninguém morria. Era assim, pequena cidade. Então emprestaram um cadáver de Brotas. Em Brotas, uma cidade próxima. Por favor, vocês têm um cadáver pra emprestar? Inauguraram o cemitério. O problema foi depois. Por quê? Que quebraram o pau pra devolver o morto. Como assim? Minha gente, tiveram que devolver o morto. Conta o guia Money William dos Santos. Isso aqui não tem, ó, Brasil é Brasil. Ah. Nem foi o morador Itaquiri que inaugurou, ele completou. Outra curiosidade do vilarejo. Ah, mano, eu não tô gritando nisso. Desculpa. É o guia local. Ele foi batizado pelo pai sem aprovação da mãe. Ah. E não sabia qual era o significado da palavra money. Ele estava folheando o jornal e viu o nome, a palavra money. E achou bonito e registrou o filho. É money. Bonitinho do papai. Mas eu conheço a cidade de Tirapina. Realmente é um lugar pequeno, era para passar a estrada de ferro de paulista da Araquarense ali e não passou, ela fez outro trajeto, mas você imagina emprestar o morto. Não. O morto passeando. Devolve esse morto aí que é nosso. Nossa. Aí, galinha, tá vendo como dá pra passear depois que morre? É que nessa hora, aí, galinha, e também as pessoas que são da nossa geração, assim, lembro do Bem Amado. Bem Amado. É a primeira novela a cores da televisão brasileira. Era a novela das 10, inclusive, porque não podia passar muito cedo, porque tinha. Tinha Genipa Pança. Tinha umas coisas mais picantes ali. Coisa que hoje em dia podia passar na sessão da tarde. Nossa, mas. De manhã. Picante. É, hoje passava de manhã. Fácil. E a cidade era muito pequena, que era Sucupira, e a promessa de campanha do Dorico Paraguaçu era fazer um cemitério municipal, porque não tinha. As pessoas morriam em Sucupira e eram enterradas numa cidade vizinha. E aí ele ganha a eleição e constrói um cemitério. E acontece exatamente a mesma coisa, não morria ninguém para inaugurar o cemitério. E ele ficava alucinado. Ele contratou um pistoleiro pra matar a cidade, que era o Zeca Diabo. E o Zeca Diabo chega lá e o Zeca Diabo tinha se regenerado, não matava ninguém. Não matava mais ninguém. Teve uma epidemia, acho que de tifo, na cidade. E ele, ai, agora vai. Também não morre ninguém. Não morria ninguém na cidade. É que nem aqui. É que nem aqui, tá aqui da Serra em Tirapina. Vai embora, tá morto. É o jeito, gente. Ai, tá amarrado. Tá amarrado. Vocês sabem como uma insegura nasce? Traumatizando, né? Disse que a gente terminou, ela não namorou mais. Porque será, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia assumir, não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar. Pois é. Juntou um pouco de falha no meu caráter com a imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela depois é errada até onde não tem, se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que esfriguei. E pode me chamar de otário, eu sou esse. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra lá traumatizar. Foi isso que rolou. Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra lá traumatizar. De falhar no meu caráter com a imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não tem, se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que esfriei. E pode me

marcador não tivesse ensaiado, mas o fela da mãe tem talento e me encorajou pra esse evento. Aí eu fui lá no portão, bati palma, mas a desgramada saiu acompanhada. Cê não acredita, foi cena de novela. A banda parou e eu sofri a capela. Aí eu chorei. Música sertaneja, Cleiton e Romário, aí eu chorei. O que você falou do Popó? Pô, falei nada. Falou falei do Popó. Nada. Eu amo ele, falou. Amo todos eles. Falou. Rapaz, tá vendo Felipe aqui. Melo, vem ver o que que... Felipe Melo, meu ídolo. Ó, a gente tá comentando aqui, um ouvinte mandou um áudio falando sobre a confusão que teve numa rádio, foi nesse final de semana, foi sábado, foi em Catalão, inclusive a Terra do Amado, né? Terra do Amado. Terra do Amado Batista. Tava lá um programa de rádio, tem um vídeo na internet, vocês podem procurar. E o cara entra, invade o estúdio mesmo, né? O cara abre a porta. Falou, Amado, meu irmão! Já pensou? Tá aqui, ó! Acho que era um problema já político de descer, né? Era essa moda pega. De esporte, que o irmão fez uma confusão no estádio, uma coisa assim. E o cara entrou pra tirar satisfação lá. Tirou satisfação, foi sábado. E aí... Como é que chama o cara da Mancha Verde que você xingou ele? Não xinguei ninguém, não. Paulo Serdã, meu Serdã, brother. Serdã. Paulo Serdã, meu Serdã. Brother. Não, não vem, é não. É bom você tomar cuidado com o que você fala, hein, Paulo Eugênio? Porque se essa moda pegar, vai dar ruim. Eu só falo bem das pessoas. Mas agora falando dois tostão sério, né? Que isso aí pra mim parece filme de pastelão. Isso é um absurdo. Absurdo, absurdo, gente. Não tem essa. Tirar satisfação. Não é isso. Primeiro, como é que entra? Não, como é que chegou? Se o idiota desse tá armado. Pronto, a tragédia é feita. Tragédia é idiota de ter tido essa atitude e o local onde ele trabalha deveria, onde os pessoal está trabalando, teria que ter uma segurança claro, maior aos seus funcionários. Nós aqui temos o Felipe, por claro, exemplo. Claro, o Felipe tá aqui pra salvar nós. Entendeu, né, Felipe? É, segurança nossa, ele, o Gabriel. O Gabriel, outro parrudão também. Parrudão, forte. E lá embaixo, tem aquele senhorzinho lá. Tem. Que toda vez que eu chego, ele tá o quê? Dormindo. Tá cochilando, é importante. É, fala, dormir, fazer é cochilando. Dormilando. Ai, ai, ai, ai. Cuidado com o que você fala. Até porque microfone é coisa sagrada também, tá? Já galera, tem mais aqui, Belucci. E aqui é o Belucci. E nós somos muito mais Nativa. Só Nativa. Nativa. Sabe aquela continha que você tem aí? Manda pra cá que a Nativa paga! Conta de luz, de água, de celular, de internet. É só enviar foto ou print no nosso zap de promoções. 9198-443-5712. A sua conta de consumo é da nossa conta. Tem sorteio todo dia na programação da Nativa. A Nativa paga minha conta. Vem que só a Nativa tem. Nativa! Quem gosta de diversão merece a programação completa da Sky. Afinal, a Sky tem tudo que você e a sua família gostam. Você já ouviu falar do Sky pré-pago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães? Ligue agora para 0800 728 7166. Sky, a gente se diverte junto. junto. Economia é no Marte Minas. Peixe brabo, tava inteira limpa, congelada, quilo 11,98. Contra filé bovino, porcionado, ou inteiro resfriado, peça quilo 36,90. Limpeza suína saudade congelada, pacote 2,5 kg, 29,95. Bebida leite chocomil, 200 ml, 95 centavos. Ofertas válidas para Passos e Poços de Caldas. Cartão Marte Minas, crédito extra com até 40 dias para pagar. Vai em nossa loja, aproveite. Alô, Nativa. Eu não te amo. Alô, amigos, aqui é o João Neto e aqui é o Frederico e nós somos muito mais Nativa. São João Diesel, uma loja completa de peças e acessórios para caminhões. Entregamos para toda a região. Nas compras acima de R$1.000, parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão. Telefone 19-3633-2478. Venha para São João Diesel, Rua Riachuelo 366, centro de São João da Boa Vista. Entregamos para toda a região. São João Diesel, uma loja completa de peças e acessórios para caminhões. A rádio que mais dá prêmios no Brasil. Nativa. Torresmo, que sabor! Diversas opções em torresmos, batatas, amendoim frito e natural, salgadinho, torresmo para micro-ondas e venda de torresmos a granel para restaurantes. Porções e embalagens prontas. Fábrica Rua Cedro, 214, Jardim Alto da Serra, 3731-3318. Andradas. Atenção, cliente Cemig. Se você ainda não é digital, essa é a hora perfeita para se atualizar. Chegou a promoção 2 anos sem conta Cemig. Escolha formas de pagamento e atendimento mais modernas e concorra até 2 anos de contas pagas. Quanto mais digital, mais chances de ganhar. São 64 prêmios de R$5.000 e 4 clientes premiados a cada 15 dias durante o ano todo. Acesse cemig.com.br/2 anos sem conta. Veja o regulamento completo e participe. Cemig, Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. Informação, temos. Nativa, as últimas da hora. Durante a programação da Nativa, você fica por dentro do que acontece por aqui e pelo mundo. As últimas da hora. Notícias que te interessam, contadas de um jeito muito mais Nativa. Últimas da hora, de segunda a sexta ou a qualquer momento na programação da rádio, que também é muito mais informação. Nativa. Nativa FM. Daizinha vai falar já já da herança do Gugu, que tá rendendo ainda, né, Day? Exatamente. Mas antes temos áudios pra ouvir, vamos a eles. Boa noite, Nativa, entrei no grupo, aqui é a Cristina Matos, tô aqui ligadinha e é o seguinte, tá complicado mesmo esse negócio de pessoas tomarem remédio sem um acompanhamento médico, sempre acaba dando ruim, né? A gente vê tanta coisa na televisão e mesmo assim muitas pessoas não aprendem, né? Então que fique aí o alerta, se cuidem, passem com o médico antes, né? Antes mesmo de tomar qualquer medicamento e acabar perdendo a própria vida aí, como a gente já viu muitas vezes. As pessoas só aprendem quando acontece com elas, né? Você tem essa coisa de remédio, é mais ou menos assim. Boa noite, galera da Nativa, meus animadores de todos os dias. Entrei no grupo. Eu também sou contra aí, sabe? Na hora da comida, a gente tem que dar valor, sabe? Dá muito valor aí. A gente sempre ensinou os filhos a comer certinho, a quantia certa, nada de deixar resto no prato. Eu acho que a gente tem que dar muito valor, que hoje as coisas estão tão caras. Se a gente não der valor, quem vai dar, não é verdade, galera? Beijão, amo vocês. É isso aí. Além disso, tem a questão do preço também. Claro. Além disso. Boa noite, pessoal da Nativa. Fernando aqui. Entrei no grupo, hein? Negócio de falhar na hora H, rapaz. Já falei na hora H, na hora G, na hora I. Tudo que horário aí. Não tem horário pra falhar, não. Mas é normal, viu? É normal. Ainda mais na idade que a gente tá chegando, né? Tô chegando aí no meu cinquentão. Vou fazer agora em junho. E é normal chegar nisso daí. E tem rapaziadinha também nova, né? Tem rapaziadinha nova aí que também dá umas falhadas. Como o rapaz falou agora há pouco, aí a mulherada também falha. Então todo mundo falha e vida que segue, né? O importante é relaxar e aproveitar. Ufa, Fernando. A diferença é que a mulher consegue, né? Que brinquedo, mas consegue dar continuidade, né? É que a mulher, o brinquedo é de abrir, o dono é de montar, é diferente, tá? Agora, normal, como diz um amigo meu, normal, assim. Não é, não. Fale por não você. É normal. Fale por você. É. Porque aqui é normal. É, o que que é normal? Sempre abaixo. Ah, tá. Boa noite, grupo, aqui é a Silvana. Sobre essa medicação, eu já tomei a medicação pra emagrecer, né? Mas assim, com prescrição médica, acompanhamento médico, né? Tudo certinho. E por um curto período de tempo. É complicado, né? Mas as pessoas têm que ter a consciência do que estão fazendo, né? Sempre sobre orientação médica. Silvana, remédio tem pra tudo. Dor no dedão do pé, pra emagrecer, pra engordar, pra crescer cabelo, pra dormir, pra levantar os negócios, pra dormir, pra acordar, tem tudo. Agora, você tem que tomar cuidado com o que você tá botando dentro de você, né? Isso que é o principal. Valeu, Silvana, beijo. Bom, Daizinha. Bora lá falar, né? Mais um capítulo na disputa pela herança bilionária do Gugu, gente. Gugu faleceu em 2019 e agora as gêmeas Sofia e Marina Liberato prestaram declarações hoje na audiência de oitiva das partes na ação em que a mãe delas, a Rose Miriam de Mateu, tem o reconhecimento de união estável com Gugu. A Rose é a mãe dos três filhos dele, né? As gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, e do João Augusto, de 21 anos. O irmão das gêmeas, João Augusto Liberato, embora presente na audiência, preferiu não dar nenhuma declaração e se manteve em silêncio. A irmã do Gugu, a Aparecida Liberato, e o sobrinho André Liberato também estavam presentes e não se manifestaram. A sessão começou às 9:30 da manhã e terminou às 11:30 na 9ª Vara de Família e Sucessões do Fórum Central de São Paulo. Longa, hein? Mas a que horas? 9:30 e terminou às 11:30. Caso a união estável seja reconhecida, a Rose passa a ser herdeira e terá direito à metade da herança. Os outros 50% são transmitidos obrigatoriamente aos três filhos, que são o João, a Sofia e a Marina. Eu não tenho um testamento, porque a união estável, você pode fazer um documento, você vai com a sua companheira, com o seu companheiro, você vai até um cartório, reconhece lá, faz um documento, reconheceu. Parece que, pelo que eu lembro, eles estavam morando juntos. Mas se não tiver o papel, não precisa também, não. Não, é isso que eu tô falando. Você pode fazer, mas o que parece é que estavam morando juntos. Ué, aqui, né? Ela tava onde quando ele morreu? Tava na casa, né? Isso. Você estava visitando também, mas enfim. Tava em Miami, né? Tava em Miami, era lá. Eles estavam morando lá. Deviam morar juntos. Então, cara, não tem nada que valha mais nessa história do que testemunha. Se ela morava junto, tava lá um tempão. Tem vizinho, tem conta que chega, tem, enfim, tem muita coisa pra provar se tem união estável ou não. Nesse caso também aqui, eu não sei como é que é feita a divisão, se é 50% pra 75% pra, não sei. Isso aqui é uma coisa que o juiz que vai decidir. Agora, se eles estavam morando juntos, qual é o problema de reconhecer que é união estável também? O problema problema é dinheiro. É dinheiro. Simples, é dinheiro. Mas aqui já tá dizendo, o Paulo Eugênio, 50% vai ficar pra ela e 50% pros filhos. Isso, mas, por exemplo, no meu caso, morreu primeiro meu pai, morreu a minha mãe, ficou meu pai, eu e a minha irmã. Nesse caso ficou 75% de todo o montante. Montante, arranha-céu no Japão, fazenda, igual. Não, nada. Daquilo que tinha, ficou 75% pro meu pai e 25% dividido pra mim e pra minha irmã, 12,5% pra cada um. Quando meu pai morreu depois, aí ficou 50% pra mim, 50% pra minha irmã. Então, cada caso é um caso. Se seu pai tivesse falecido primeiro, a sua mãe ficaria com 50%. É 50? Não é com 75? Não é 50%. É mesmo? No caso de falecimento da mulher, eu não sei. Do homem, é certeza que é 50%. Ah, é? Sabia que tinha essa distinção, não? Eu não sei porque que teu pai tá parecido com o teu bom. Não vale nada, viu? Deixa eu ver descansar, pô. Teu pai tem tudo. Pô, levei uma volta aí, pô. A gente terminou, eu te bloqueei, mas você ainda sabe muito. Até quem me beijou, onde frequentei, sabe absolutamente tudo.

Nativa é tudo e muito mais saudades. Zezé de Camargo, Luciano e o clássico pão de mel. O... Eu gosto. Bom, né? Uhum. Chocolate. Delícia. O meu filho e a minha nora me deram um ovo de Páscoa, que é com pão de mel. Olha que diferente. É chocolate por fora e pão de mel. Eu como toda noite uma lasquinha. Aqui ainda tem banoffee, tem ainda aí, né? Ovo de Páscoa tem ainda, banoffee. É bom demais. É mesmo. Ô, produção, dá pra abrir mais um? Ó, já estamos em maio, hein, gente? Boa noite, Nativa. Eu sou a Maria das Dores. Entrei no grupo. Com relação ao resto de comida, nas sobras, né? É, não é fácil também, não, a gente julgar dessa forma, né? Que o patrão não quer dar pros funcionários o restante da comida. Acontece também que há normas também da vigilância sanitária. Se acontece de uma pessoa ser contaminada, aí vai culpar o restaurante, porque comeu a comida do restaurante, ou coisa assim. Então tem isso também, por isso muitas vezes os estabelecimentos não dão para funcionários ou mesmo para outros. Vai tudo pro lixo, infelizmente, né? E aproveitando hoje o dia do abraço, um forte abraço a toda a equipe. Opa! Nativa. Obrigado, Dasdor. Obrigado. Isso aí nós comentamos, inclusive, tá certo, a nossa ouvinte. Eu acho que tinha que haver um programa específico para isso. Que a regra. Por isso que aquele patrão que foi muito mal educado, foi um idiota, da maneira que ele falou. Uhum. Mas deve ter tomado algum nabo já com um problema, e aí foi extremamente inconveniente no que falou pro funcionário. Ele tá falando o seguinte: um restaurante tem as sobras de comida. E tem não é sobra que voltou do prato, não. Não, é o que é preparou. É sobra do que preparou. Preparou. Por exemplo, tem muito restaurante que é buffet por quilo. Aquele feijão não foi usado. O arroz não foi usado. Hoje se congela muito. É, dá pra usar, mas tem saladas, tem coisas que não dá. Coisa que não dá pra você congelar. Tem lugares que... E aí... Deixa eu terminar aqui, Dezinha. E aí o que acontece? Essa comida pode ser doada. Ou para funcionários, ou para morador de rua, para comunidade. Só que se aquela pessoa comer e passar mal por conta da sua comida, é culpa sua. Mesmo que não seja por conta da comida, você vai ter que provar que não foi por conta da comida. É por esse motivo que tem lugares que eles preferem jogar fora do que dar para o funcionário levar. Porque se o funcionário comer aquela comida e passar mal, mesmo que não for a comida, ele pode dizer: eu comi a comida do lugar tal, do restaurante que meu patrão me deu, eu passei mal. E aí é um nabo, como disse bem o Galinha, né? E nabo, pra resolver, é uma trinca, viu, gente? Vamos lá, mais um. Galera da Nativa, eu entrei no grupo. Então, gente, nessa parte de desperdício, eu não jogo nada fora. Eu tenho muita dó de jogar comida fora. Porque quando eu era pequena, eu passei muita dificuldade, sabe? E eu venho trazendo isso desde o início com minhas filhas. É, em casa, raramente joga fora, sabe? Quando acontece de jogar, eu ponho na rua pra um cachorro, pra um gato que vai passar e vai comer. Pelo menos não tá indo pro lixo. Em relação ao gulodice, meu pai fez com a minha irmã. Ele deu uma banana pra cada um dos fios e ela pediu mais. Ele foi e fez ela comer uma dúzia. Ela comeu até passar mal. Mas eu vou falar uma verdade pra você. Ela já tá uma mulher hoje, mãe. E mesmo assim ela não aprendeu. Ela continua comendo até passar mal. E meus filhos, ainda bem que não são de desperdiçar, né? Mas já teve essa fase. Mas hoje eu pego firme porque desperdício não vale a pena. Quando sobra arroz aqui, eu faço bolinho de arroz. Fica uma delícia pro café da tarde e café da noite. Obrigado aí, Ana. Põe o queijinho ralado no bolinho de arroz, que fica uma delícia. Capucha-puxa. Tá bom. Boa noite, grupo! Ativa! Daniel Andrade, tô na sintonia aí. Caminhoneiro solitário. Aí, sobre esse alimento aí, é complicado, né? Eu também, em casa, eu também fico brabo, hein? Quando as meninas colocam almoço, janta lá e deixa no prato, eu fico doido. Minha mãe também, às vezes, faz isso. Coloca comida no prato e larga no prato, eu fico doido. Falei, não, pelo amor de Deus. Tem que ser pouco que vai comer, né? Como é que você enche o prato e não come, entendeu? Um abraço, boa noite. Tá aí, sua linda, um beijo. Um beijo, seu lindo. Aí, ó, que beleza. Rainha dos caminhoneiros, né? Beijo, Xamã. Segura, Xamã. Que o sol da manhã te dissolva. Seu vampiro de filmes pastelão. Você me entende bem, sempre foge quando namora. Se você...

Nativa é tudo e muito mais saudade, muito mais sentimento, muito mais amor. Edson e Hudson, mil razões para chorar. Vamos dar agora uma razão para a pessoa comemorar. Eu tenho uma razão só. Extrato bancário. É triste. Agora na Nativa, a música da semana. Gustavo Mioto, Fim do Mundo. A música da semana. Se esse mundo acabar. Fim do Mundo. Gustavo Mioto, R$500 todo dia. E então assim, pediu, levou. Atenção você que passou o dia inteiro aí ouvindo a Nativa. Você que mandou os seus dados pra cá, juntamente com o nome da música. Fim do Mundo, Gustavo Mioto. Hora de você faturar R$500, hein? Atenção Brasil, atenção mundo. Luana Iraí Molinari, olha que nome bonito. Luana Iraí Molinari, telefone final 4034, R$500 de presente pra você, como diz, R$500. Começa bem a semana, hein? Nossa, quebra um galhão, hein? Imaginou que então na conta assim. Você não ganhou? Tem problema, amanhã tem mais. Agora, tem que ouvir a Nativa e na hora que tocar Gustavo Mioto, Fim do Mundo, manda seus dados pra onde, Daizinha? 9198-443-5712. Repetindo, Luana Iraí Molinari, telefone final 4034, R$500 pra você. Parabéns, Luana! Agora sim, né? Acabou-se o que era doce. Mas, amanhã, 19 horas, né? Isso é uma ameaça. Entendi, amanhã tem gente que vai pensar também, Galinha. Amanhã eu tenho que pensar um pouco. Olha aí o que você lançou no programa, amanhã, agora. Amanhã é um dia que eu tenho que vai pensar. Vai pensar, amanhã. Nada. Não vem, amanhã, não. Amanhã tem um evento. Amanhã é Leandro Ceni. Leandro Ceni aqui com vocês. Tem um evento, amanhã tem um almoço. Junto com os mal acabados lá, Flávio Moreira, Jean-Pierre, Luca. Opa! Pra mim, Galinha, eu vou. Tá pensando, cara. O que, Galinha? E quer aí, só depois você? Eu vou pensar. Mas se é almoço, meu filho, você não tem que fazer. Ah, não, mas tem uma resenha mais demorada depois. É muita folga, né? Que é, gente, tá olhando com essa cara assim. A outra toda quinta-feira inventava que tava doente. Ah, vocês ficam falando isso toda vez, isso faz um ano já, um ano e meio. O outro aqui todo feriado da cambada. Ah, ele sim, dele você pode falar. Agora o marmitão aqui, quando tem, vai certeza? Folgar, vocês reclamam. Tem certeza que vai falar de mim? Não. É melhor não. O marmitão, senão eu ia começar assim a meter os pôneis pra fora. E o marmitão aqui, não pode folgar? Melhor deixar pra lá, hein? Amanhã você volta? Volto. Eu não. Tipo, volto? Você também, né? Sem a menor sombra de dúvida. Boa noite, Paul. Boa noite, Galinha. Boa noite, ouvinte. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau, Galinha. Tchau, até amanhã. Tchau, Bezinha. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Zero. Mas este homem não falha nunca. Esse é um daqueles infalíveis. Já entrou aqui. Olha o odor que está dentro. O aroma que está dentro desse estúdio. Aqui dentro. É ele. E do Paixãozinha Melo. E o programa mais romântico de todos os tempos? Segunda? Love Songs. É, não tem muito o que falar mesmo. Na sua noite de segunda-feira, tem Love Songs aqui na Nativa. Love Songs are back again. Nativa. E no Love Songs de hoje, você vai ouvir. Da Nativa, o programa mais romântico de todos os tempos. Às 10 da noite. De 8 a 11 de dezembro, você vai fazer a viagem dos seus sonhos. E ela é muito mais em conta do que você imagina. É o navio Daniel, 40 anos, com shows inesquecíveis. Manieri, com participação especial de John Secada e The Gypsy. Vendas, acesse naviodaniel.com.br. Informações 11-3624-9007. Venha sentir essa experiência na Rota do Sol com muito amor. e o oceano como cenário. Navio Daniel, 40 anos. Realização, promoção e óculos entretenimento. Patrocínio Sorridentes. Sorriso de primeira pra gente de verdade. Ligue 0800-729-1714 e agende sua avaliação. Vem que tem Nativa a bordo com você. Nativa. Quase toda energia eu posso economizar. Qualidade, garantia em energia. Alô galera, aqui é João Menezes, vim retirar meus prêmios na Nativa e a Nativa é a rádio dos melhores prêmios. Vem que tem Nativa. Nativa. Loja Tatone, sua loja especial para presentear em todas as ocasiões e todas as idades. Clique no WhatsApp, confira o status e se surpreenda. 19 97130-5436. Aproveite, Loja Tatone, Vargem Grande. Tudo na Nativa é bom, nem quero saber de outra. Nativa. Todos os dias, Arena Nativa. Oferecimento Brutal Acabamentos. Pensou em reforma, pensou em construção. Promoção obra premiada da Brutal Acabamentos. São 8 sorteios em vale compras de 3 a 5 mil reais. Os sorteios acontecerão ao vivo na loja matriz em Espírito Santo no Pinhal, sempre no último dia de cada mês, de maio a dezembro. Acompanhem nossas redes sociais, sigam nossas páginas, visitem uma de nossas lojas e participe de mais um show de prêmios. Brutal Acabamentos, completa para realizar seu sonho. A Nativa FM te enche de prêmios todos os dias. É, aqui na sua Nativa você ganha muito mais. Ganhar dinheiro é bom e se é bom é a Nativa. Seja por telefone ou pela internet, nativa.com.br. A Nativa faz de tudo pra te ver mais feliz. Para o seu dia ser muito mais cheio de presentes, de carinho e de felicidade, tem que ser muito mais Nativa. ZYC 810, canal 235, 94,9 MHz, Sociedade Sul Mineira de Rádio Difusão, Estúdio 1 e Centro de Produção em Andradas e Estúdio 2 em Poços de Caldas, Minas Gerais, emissora da Organização Vicente Salles, afiliada à Rede Nativa FM. Nativa. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 22 de maio de 2023. E vamos ao destaque do dia: uma carteirinha que dá acesso a descontos e vantagens a aposentados e pensionistas. Lançada a carteira Meu INSS Mais. Vamos saber mais sobre a novidade em uma entrevista ao vivo com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mais médicos vai abrir mais de 50.900 vagas para quase 2 mil municípios. Mudanças vão tornar a nova carteira de identidade mais inclusiva, Ney Pereira. Para a comunidade LGBTQIA+, a decisão traz dignidade e respeito a essas pessoas, que muitas vezes são vítimas de violência e preconceito. Correção, mais médicos vai abrir mais de 5.900 vagas para quase 2 mil municípios. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. INSS lançou hoje a carteira virtual do beneficiário Meu INSS Mais. O documento vai facilitar a identificação de aposentados e pensionistas e poderá ser utilizado para comprovar que eles recebem benefício do INSS. Além disso, a carteira virtual vai oferecer descontos em serviços por meio de um clube de vantagens. Para falar sobre isso e também sobre o adiantamento do abono anual, o chamado 13º dos beneficiários, nós temos hoje conosco o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Boa noite, ministro. Boa noite, é um privilégio e um prazer estar aqui. Só tenho boa memória quando entro nessa sala. Coisa boa. Ministro, vamos começar falando da nova carteira virtual do beneficiário do INSS que foi lançada hoje. Ela vai funcionar como um documento de identificação? Quais são as informações que esse documento virtual vai ter e para que ele vai servir? A nossa intenção com isso, primeiramente, é resgatar aquilo que é de maior valor para a sociedade, a experiência. Em todo mundo desenvolvido, você tem um idoso como uma referência. Você vai na China, ele é o mestre. Você vai na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, toda pessoa com avançado tempo passa a ser uma referência para que os mais jovens não cometam os mesmos erros. Porque normalmente nós já temos um pouquinho mais de juventude, já aprendemos alguma coisa. O Meu INSS visa dar a cidadania. Porque é claro que o aposentado, o pensionista quer salário, porque é o que faz sobreviver. Hoje nós temos 38 milhões de brasileiros recebendo algum benefício da Previdência. 30 milhões aposentados e pensionistas. E 8 milhões dos outros setores. Auxílio natalidade, maternidade, auxílio doença, BPC, que é o benefício da prestação continuada, trabalhador da agrícola, tem vários outros benefícios, seguro defesa hoje é pago pelo INSS. Mas o nosso objetivo com essa carteira, o cartão de identificação, a gente está usando o Meu INSS, que é a marca do INSS que já está no portal à vontade da população. E Meu INSS mais, e esse mais significa o quê? Mais direito, mais cidadania. Então, por exemplo, nós começamos hoje com o Banco do Brasil e Caixa. São dois bancos públicos, mais fácil de você trabalhar. E o que que vai acontecer? Todo beneficiário da Previdência que puder entrar no Meu INSS ou entrar no próprio site do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, vai ter como se fosse um cliente desses bancos direto aqueles benefícios e vantagens que eles têm. Por exemplo, 70% em alguns casos de alguns medicamentos, não é todos, 70% de desconto. É o primeiro item que o aposentado coloca nas pesquisas com maior necessidade dele, a compra de medicamento. Segundo, viagem. Segundo item de predileção dos aposentados e pensionistas, poder viajar. Então vai ter desconto em passagem, desconto em assistir peça de teatro. Quem é que não gosta de ver uma boa peça, uma boa música? Estava falando aqui agora da Alcione, que eu amo. É, um bom cinema. Ou seja, a nossa intenção é começar agora com o Banco do Brasil e Caixa. E nós vamos estender para todos os bancos, nós já estamos negociando com a Febraban, que já fazem esse serviço de pagamento dos beneficiários da Previdência. Esse é o tal clube de vantagens. É um clube de vantagens que eu quero ampliar cada vez mais. Por exemplo, uma coisa pitoresca que eu vou te dar em primeira mão. Eu fui no Rio de Janeiro, tem o chamado RP Monte, que é o regime da Polícia Militar, que faz o trabalho de policiamento de cavalo. Eles ficam num terreno que é do INSS, lá em Campo Grande. Bom, eles queriam a titularidade da posse do terreno. Eu digo, vamos dar, mas eu quero alguma coisa em troca. Deu o quê? Vocês fazem recuperação aqui de crianças com ecoterapia. É fenomenal esse trabalho de ecoterapia. Por que que eu não posso fazer isso para recuperar os meus, os meus beneficiários da Previdência, que estão de licença para tratamento de saúde? Que se machuca, que leva uma queda. Topou. Então, entre os outros fatores que nós vamos começar dentro do INSS+, esse clube de vantagem vai ser trabalho de ecoterapia de recuperação de quem sofre acidente. Olha que parecia uma coisa, muita gente não tem ideia da importância que tem a ecoterapia na recuperação de alguns órgãos do corpo e da mente. O cavalo é adorado, é impressionante isso. Eu conheço gente, poucos, que não gosta de cachorro. Eu gosto de algumas pessoas que não gostam de gato, mas eu não conheço ninguém que não gosta de cavalo. É uma coisa interessante. E o cavalo, ele tinha o andar dele, eu fiquei lá olhando, estudando, para saber. Então, eu estou dando um exemplo de outro tipo de vantagem, aí nós vamos estendendo, né, para poder fazer nossos beneficiários da Previdência mais cidadania. É isso. Ministro, a partir de quando essa carteirinha vai estar disponível aí, o Meu INSS Mais? Começou hoje, doutor. Entrou no site, o Banco do Brasil e Caixa já estão operando a partir de hoje. Por enquanto é virtual, né? Você entra no Meu INSS, vai estar lá Banco do Brasil, Caixa Econômica, faz o link, né? Liga um com o outro. Daqui a 60 dias nós vamos começar a emitir a Caixa Econômica, Banco do Brasil, entregar o cartão na residência de quem quiser. Então, já começou hoje, é claro que no começo você vai acertando as ponteiras, demora um pouquinho para ficar como a gente gostaria, mas quem estiver me ouvindo, procure meu INSS Mais, procure os benefícios que você vai gostar. Ministro, o Ministério da Previdência vai antecipar o pagamento do 13º dos beneficiários do INSS, a primeira parcela, inclusive, começa a ser paga agora, na quinta-feira. Como é que isso impacta os beneficiários e a própria economia do país? Olha, isso foi uma decisão sábia do presidente Lula. O presidente Lula tem muita acessibilidade. A gente, há cerca de 30 dias, fez estudos, inclusive do impacto. É praticamente uma folha a mais. Então dá em torno de 60 bi, com B de bola, bilhões de reais. Ah, é muito dinheiro de gasto, né? Não esse investimento, porque esse dinheiro retorna. Você não conhece a média salarial de 70% dos aposentados pensionistas? É R$ 1.700. Ninguém guarda ganhando R$ 1.700, nada. As pessoas usam isso para quê? Para completar a renda da família, para ajudar o neto, para comprar alguma coisinha a mais. Então, com essa antecipação, em duas etapas, vai se pagar integralmente o 13º. Começa por salários de um salário mínimo agora, termina agora em junho a primeira etapa e a segunda etapa em julho. Com isso, nós estamos injetando mais de 60 bilhões de reais na economia. Esse dinheiro circula, mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente produzindo, e é a melhor e mais inteligente forma de distribuir riqueza, salário. Ministro, quem tem direito a esse abono e onde é que as pessoas podem conferir esse calendário de pagamento? Olha, entra no meu INSS aí, mais uma propaganda do INSS, mas o INSS não tem objetivo de lucro, né? Nosso lucro é ver a felicidade do nosso aposentado. Já está tudo o programa do INSS, todos os que recebem pelo INSS vão ter. Começa pelos que ganham apenas um salário mínimo e vai crescendo até a primeira semana do mês que vem, a primeira etapa. E, consequentemente, a segunda etapa, da mesma maneira. No final do mês, começa com os que têm até um salário mínimo e depois vai aumentando até completar os que ganham o teto da Previdência. Ministro, o Ministério, né, da Previdência e o INSS vem trabalhando para reduzir o tempo de espera para a perícia médica. O que vem sendo feito e qual é a expectativa de vocês para alcançar essa redução? Esse é o maior desafio da Previdência. Nós temos, nós herdamos 1.800.000 pessoas numa fila. Eu chamo de cultura do não. Como o governo anterior dizia, não tem, não pode, falta documento, foi indo para fila, foi indo para fila, foi indo para fila. Então tem 1.800.000 pessoas na fila. Dessas 1.800.000 pessoas, 1.050.000 é falta de perícia. E não é culpa dos peritos. Nós temos hoje cerca de 3.000 peritos para cuidar do Brasil inteiro. E o que acontece? Você no interior do Brasil é difícil acesso. Você vai, por exemplo, João Pessoa, até Campina Grande é fácil, mas no interior da Paraíba é mais difícil. Mesma coisa eu falo no Rio Grande do Norte, imagina na Amazônia, que você só tem acesso a alguns municípios de barco, às vezes 2, 3, 4 dias de barco. Então nós estamos começando a fazer um mutirão, onde nós vamos pegar um grupo, já está acontecendo isso, de médicos peritos, para ir em compra, principalmente nos locais mais distantes, onde as pessoas precisam. Além disso, a partir do mês que vem, nós estamos terminando já um convênio com o Ministério da Saúde, onde a gente vai chamar a teste médico. O que é teste médico? Você sabe que 30%, olha só que coisa absurda, mas eu tenho que falar, 30% das pessoas que recebem um atestado médico para poder tirar a licença de saúde, o meu administrativo não consegue ler, porque a letra também não é muito perfeita. A letra de médico, com todo respeito, é uma letra que tem umas dificuldades, pior do que a minha. Então, o que acontece? O Ministério da Saúde vai colocar isso no computador e vai ficar o atestado médico informatizado. Então eu não vou precisar de ninguém para interpretar, tá ali já uma validade imediata. E no segundo semestre, eu sei que tem muita resistência, nós vamos usar a telemedicina. Para quê? Para alguns casos. Alguém precisa fazer uma pessoa andar 400 quilômetros para mostrar que está com problema na perna, que não pode andar, que está paraplégico, que está cego. Será que usando um celular, usando uma imagem do computador, não dá para ver e atestar isso? Na hora que tiver dúvida, aí sim tem que ir para a perícia. O que nós não podemos é achar que o aposentado e pensionista é um peso para a sociedade. Errada essa visão. A visão correta é que todos eles ajudaram a construir a grande nação que somos hoje. Bom, nós conversamos ao vivo com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ministro, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, é só chamar que eu venho. Evitar constrangimentos e preconceitos contra transexuais ou travestis. Esse é o objetivo de mudanças que vão ser implementadas na carteira de identidade. O documento não vai mais ter distinção entre o nome social e o nome de registro civil. Também vai ser excluído o campo referente ao sexo. Um documento mais inclusivo e representativo. A nova Carteira Nacional de Identidade não terá mais a distinção entre nome e nome social. Vai constar no documento apenas aquele nome que a pessoa declarar na hora da emissão. O campo sexo também será excluído. De acordo com Iago Mendes, coordenador-geral de defesa LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, as mudanças foram uma demanda da sociedade civil. Tal como estava, o documento apresentava o campo sexo e apresentava o campo nome, de modo que o nome social ficava próximo do nome de registro. Então isso era uma situação que gerava, que estaria ali gerando constrangimento, né? Sobretudo para as pessoas trans. Para a comunidade LGBTQIA+, a decisão traz dignidade e respeito a essas pessoas, que muitas vezes são vítimas de violência e preconceito. É o que afirma Pedro Matias, da ONG Casa Rosa, que presta acolhimento e assistência a esse público em Sobradinho, no Distrito Federal. A gente vê essa iniciativa com uma expectativa muito positiva de retomada, inclusive, das ações que visam proteger e garantir os direitos da população LGBTQIA+. Então é uma conquista que vai assegurar e evitar situações de violência. Isso é muito importante, que os direitos da população LGBTQIA+, sobretudo da população travesti e transexual, sejam assegurados. As novas regras passam a valer assim que forem publicadas no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer no final de junho. A nova Carteira Nacional de Identidade está apta a ser emitida em 12 estados brasileiros. O restante tem até o início de novembro para começar a emitir. Reportagem Ney Pereira. O Ministério da Saúde vai abrir mais 5.970 vagas para o programa Mais Médico. As inscrições começam na sexta-feira, dia 26, e seguem até 31 de maio. As vagas vão ser distribuídas em quase 2.000 municípios. E cerca de 45% delas estão em regiões de vulnerabilidade social e historicamente com dificuldade de contratação de profissionais. A previsão é que os médicos comecem a atuar no fim de junho. As inscrições podem ser feitas pela internet no endereço maismedicos.saude.gov.br. Cuidar de quem dedica a vida a cuidar dos outros. O governo quer criar a Política Nacional de Cuidados. E para isso criou um grupo de trabalho para discutir e desenvolver a política. A